vês assim, com duas faces, uma da noite, outra do dia, e minhas faces se amam como se fossem rainhas. Uma reza pra você ter um bom dia, e quando a noite vem, a minha outra face satisfaz tua fantasia. Posso ser santa quando eu faço pão pra sua comida. Com a mesma santidade eu te acerto a mão. Quando a gente briga, a natureza deu a luz ao escorpião e ao profeta. A noite do ladrão é a mesma noite do poeta. Você tem que me ser santa quando eu faço pão pra sua comida. Com a mesma santidade eu te acerto a mão. Quando a gente briga, a natureza deu a luz ao escorpião e ao profeta. A noite do ladrão é a mesma noite do poeta. Você tem que me aturar. Tem sim, você tem que me entender. Posso até te aborrecer, posso até te aborrecer.